chegando. Ô, minha linda cigana, eu sei que é tu ama esse valente cigano. Ô, ciganinha, como viver te achando. Ô, minha linda cigana, eu sei que é tu ama esse valente cigano. Na minha viagem, trago na minha bagagem coisas pra vender. Carrego ouro e um papagaio louro, fala muito e sabe ler. Fazendo troca, vendendo um cavalo bom, só esse coração pra ninguém posso vender. Fazendo troca, vendendo um cavalo bom, só o meu coração pra ninguém posso vender. Ciganinha, vem minha ler minha sorte. Ô, minha linda cigana, eu sei que tu ama até na hora da morte. Ô, ciganinha, vem minha ler minha sorte. Ô, minha linda cigana, na minha viagem, trago na minha bagagem muitas coisas pra vender. Carrego ouro e um papagaio louro, fala muito e sabe ler. Fazendo troca, vendendo um cavalo bom, só o meu coração pra ninguém posso vender. Fazendo troca, vendendo um cavalo bom, só o meu coração pra ninguém posso vender. Ô, ciganinha, venha ler minha sorte. Ô, minha linda cigana, você que é tua alma até na hora da morte. Ô, ciganinha, venha ler minha sorte. Ô, minha linda cigana, boa noite, Nordeste, Rafael Pereira. Reginaldo Barra Preta, obrigado conosco. Muito obrigado, Luiz Reginaldo. Barra Preta, município de Riachão do Dama. Eu quero agradecer também ao nosso amigo, o João, lá do Imbé, oferecendo para a sua noiva, a Elilde, todas as músicas do programa. Eu quero agradecer muito a esses nossos grandes amigos, agradecer para os seus familiares. E nós agradecendo a você da cidade do Bufim também. Agradecendo a você lá do 13 município de Dagar. Cícero do Marinalvo, a Rosânia Zé Vila, oferecendo para o pessoal da Barrinha. Muito obrigado a você da Barrinha. Muito obrigado. A minha amiga Ilda, da Barrinha, seus familiares, seu jovem, José. Eu quero oferecer para a Lavi, está ligada conosco, muito obrigado pela presença, para você, para a Joana, e também oferecendo para você da Matinha, o pessoal da Matinha, ligado conosco. Um abraço para você. Um forte abraço para o pessoal lá da Fazenda, tendo aqui município de Itabelinha, pois é, Fazenda, vai que ver. E o que é todo jardim para vocês, minha gente, jardim? Meu amigo Zé Ferreira, minha família, Dona Maria Moreira, os filhos. Agradecemos.